Fui no sonho de verão, numa praia. Quatro semanas de amor em noite de luar. Sob a luz das estrelas, eu e você. O seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou e cada pôr do sol a saudade incendeia meu coração. Te amo, não esqueça. O sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus sem você. Vou ficar tão sozinho. E quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo. Avança com o Raul, deixa defender que o Gordinho tá pronto. Em nome da minha top event, em nome do SF Rá Santa Cinta, Gordinho. Foi um sonho de real, numa praia. Quatro semanas de amor, em noite de luar. Sobre a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na areia. E a onda do mar apagou, e em cada pôr do sol a saudade incendeia o meu coração. Te amo, não esqueça. O sonho não apagou. Eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus sem você. Vou ficar tão sozinho quando o inverno chegar. Mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo. Eu e você. Alô, negão do Rodemar, parceiro Pegui, a galera do meu Piauí. Tamo junto sempre, viu, meus irmãos? Alô, Adão Raquel. Aí já balança com o ramo da boi, deixa a peseta na pista, tá tudo só acordeão. Aí vem montar na cela da linda rua, faz a volta, passa a calda.